Existem dois caminhos, céu e inferno. Qual irá escolher? Se eu fosse você, escolheria o caminho de Jesus Cristo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais um dia se passou, oh, oh, e você não se decidiu. Jesus Cristo está chamando, e você não quer ouvir. Tudo que eu lhe falo agora, falo, amigo, de coração. Jesus Cristo lhe convida para a sua vida mudar. Olha, meu irmão, Jesus Cristo ama você. Olha, coração, chega de tanto sofrer. Mais um dia se passou, oh, oh, e você não se decidiu. Jesus Cristo está chamando, e você não quer ouvir. Tudo que eu lhe falo agora, falo, amigo, de coração. Jesus Cristo lhe convida para a sua vida mudar. Olha, meu irmão, Jesus Cristo ama você. Olha, coração,